Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 29 de agosto, em primeira discussão, o projeto de lei 7 de 2011, que cria no Estado um programa de exercícios para pessoas com mais de 60 anos, chamado Terceira Idade com Saúde. Ele oferecerá aulas com professores de educação física para as pessoas com mais de 60 anos. Para o autor deputado Luiz Martins, do PDT, o objetivo é levar as academias gratuitas instaladas pela cidade a todo o Estado. De acordo com o texto, o programa será implantado pelas Secretarias de Estado de Turismo, de Esporte e Lazer, de Saúde e Defesa Civil, em conjunto com as prefeituras. Reportagem Ronaldo Ribeiro.